435, bom dia, contato radar. Do Paranig de voo 200, saída da Elba. Da Elba, 200, vou no 435. Passaria 2226, mantém ponto de espera. Oxiné 6311, no solo 113, livre a pista pela direita, solo 1219. Livre pra direita, 219, Oxiné 6311. Mariboro 072. Solta na Dubo 905, portão 11, bem detonamento. Presidente, o 9085, só um instante para início de pushback, temos um tráfego retaguarda. Retaguarda, o 9085. Alô, Oxiné 6312, observação de taco, pessoas a bordo, 160, alterna natal, autonomia 3 horas. Presidente, Oxiné 6312, táxi autorizado pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste é 614, boa viagem. Pátio, Índia, ponto espera da 10, chama 186, comunicatória, muito obrigado, bom dia. Solo, bom dia, Curitiba 360, pronto para a cópia. Tan 3859, já estou aqui no meu volume máximo. Cheque o seu rádio e faça uma nova chamada, sua transmissão está muito baixa. Bom dia, Tan 3859, Promoção Juliette, Curitiba 360. Agora sim, alto e claro, aguarde um instante a cópia, o 3859. Obrigado. Voo 9085, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado pushback, acionamento, para táxi, voo 9085. Oxiné 6311, táxi em frente, reporte antes da Juliette. Para pushback, acionamento, TAN 3663, TAN 02. TAN 3663, aguarde um instante no gate 2, temos o tráfego taxiando pelo pátio. Aguardando. Controle de Salvador, bom dia, Xener 6225. Xener 6225, bom dia, contato radar. Eu vou para o nível de voo 320, saída Momo. Para o 320, saída Momo, Xener 6225. Controle de Salvador, bom dia, voo no 8888. Voo no 888, desço para o nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada Mari. Passo 23, Sami Recife 1260, alterne 1288. 2260-2284. 3 ao sol. Iniciou de imediato, pushback. Autorizado, chame táxi. Sarei do 2223, decolado a autonomia, controle 119, decimal 35. 2223, bom dia. Via fez o low 44 até Sorocaba e após a Peralfa 310. Decolagem da 10 com curva à direita, subida é a Dael, após Dael, Leda. Após Leda, DCT Eudes, vai interceptar, eu fez o low 44. 1935 é a frequência do controle e 5577 no transponder. TAN 3859, ciente autorizado para Curitiba, nível 380. Upper Zulu 44, aerovia até Sorocaba, depois Upper Alpha 310. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, depois da El voa Leda, depois de Leda voa eu, disparo de acertar a Upper Zulu 44. Controle 1935 e aciona 5577, TAN 3859. Correto, correto, são 3859, chame pronto, no gate 62. Gente, como recebe agora? Agora alto e claro. Obrigado. Em número 33, decimal 25. 125 com 3325, obrigado, bom dia. Controle de voo 0052, então, Voo 9085, táxi pelo pátio. Fique atento a um bus da Oceania que já parqueou no 7. E prossiga seu táxi pelo pátio. Fique atento a um Airbus da TAM que está posicionado no através do gate 4. O senhor vai seguir o mesmo como número 2 via Índia. E no ponto de esfera da 10, torre 186, ajuste 1014, boa viagem. Tá, o voo 9085. Salvador, é o Azul 4299, na posição 8, para puxa acionamento. Gente, o Azul 4299, é um Boeing da Gol à sua esquerda, está taxiando agora saindo aqui do gate 11. Assim que a aeronave cruzar através do gate 8, está livre, puxar e acionar e chame táxi, em coordenação com a equipe de solo. Assim que a aeronave cruzar o gate 8, será com coordenação com o papel de solo 4289, perdão, que se tornará para táxi. Xanem 6312, decolar 220, controle 199, decimal 35. Canal 35, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Oceaner 6312, decolado na Puca, passando 1200. Oceaner 6312, bom dia, contato radar, suba para mim, voo 350, sai da Puca. 350 na saída da Puca, Oceaner 6312. Voo no 072, desço para 2000 pés, que negar no 0 no 4, autorizado sinal LS, passo estabilizado. 2000, Câmbio 14, autorizado, X2D0 no 0, pro voo no 072, reportar, abre. Meia. Ajuste 614, boa viagem. 614, direita Índia, boa de espera 186, 3663, obrigado. Boa semana. O Oceaner 6312, suba restrito, limite voo 330. O Oceaner 6312, aceita como final. Suba para 330, Oceaner 6312. 330, nível final, Oceaner 6312. Boa, 3304, aguarde só um instante para iniciar no gate 5. Tá 3304, aguarde só mais um instante no gate 5. Temos um Embraer da Azul para iniciar o táxi agora. Gol no 888, desce para 4000 pés, QNH 104. 4014. 3663, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento uma centena, 1-2 nós, que negamos 0 no 4. Decolada 9085, alinha e mantém pistão zero após o início da decolagem do tráfego na cabeceira no zero. Capaz de falar de está autorizado a anemar 3090. Pátio Índia, e no ponto de espera da 1018-6 a torre, o ajuste é 1014, boa viagem. O Sena 6225, chame Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Centro Recife, 12545, alterna 12685, Oceaner 6225. Decolado aos 25, controle 119 decimal 35. Paredo 2223, Same Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 1228, 2223. Ok, tá autorizado. 5221, chame táxi. Para 2000 pés, que legal no 0 no 3, correção 1 no 0 no 4, reduz a velocidade para 1 no 7 0 nós, autorizado sinal LS após estabilizado. Não, já está 2000 autorizado LS, reduzindo a velocidade 1 no 8, 8, 8. Nosso 8 Salvador, bom dia, tá 3663, fora do solo da 3. Tá 3663, contato radar, suba para nível de voo 340 na saída da EL. Afirmativo. Ele ia chamar agora para informar que o Lázaro está cruzando a retaguarda. Assim que a aeronave liberar o eixo do procedimento de pushback, iniciei no 5 e chame táxi, tá? 3304. Tomador, 2581, 4360, Guarulhos, pushback. Gente, web 581, número 3 para cópia, aguarde. Mike Serra Golf para cópia. Usado Moco G. Sai inicialmente restrito a 1000 pés no corredor Axé. E decolando da 1 no 7, curvará à direita. 1935 é o controle. E 186 torre. E 5557 no transponder. 6.85. Oxalã, 6312, Recife 2545, alternando 2085, bom dia. Controle Salvador 072 estabilizado, é perdão na 0, visual. Gol 1072, complexo sinal Sami Torre 18 decimal meio. 86 até já, obrigado. Controle Gol 9085. Gol 9085, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL para 360, Gol 9085. Morro de São Paulo, New Pés. Corredores Axé e Caixa Pregos, decola da 17, curva à direita, 1935 controle, 186 a torre, 0153 no transponder. Qual que é o B? Chame a torre para acionar aqui o Romeo Oscar, o frequência 286. Autorizado por pistão 0. Pro Goró 072. Azul 4299, visual com tráfego na final da 10. Após o mesmo, ali mantém pistão 0. Posição 6. Ok, está livre o pushback, o 3859, chame táxi. Autorizado o pushback, 3859. Adicionamento, reporta para o táxi. Mike Serra Golf, tem condições de cruzar o 17 e ir para táxi aí novembro, para cheque de motor na novembro? Para aproximação, complete sinal, Sami Torre 118, decimal número. 168, 7 para táxi em novembro, cheque de motores. Romeu, confirma o POB. Gente, o Filo Romeu autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17. Salvador, bom dia, Golno 888. Táxi em frente, ingresso na Índia, segunda direita. E no ponto de espera da 10186, torre, o ajuste 1014, 3304. Distrito 5221, táxi pelo pátio em Índia. E no ponto de espera da 10, como número 3, chame a torre em 18,6, ajuste em 1014. E fique atento à aeronave da TAM, está completando o pushback aqui no meia dúzia. O Web 589, cópia. Copia, Nono. Autorizado Guarulhos, 360 o nível, via Pesolu 21 até Trive, após DCT Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, com transição Elefa, 1935 controle, e 5011 no transponder. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesolu 21 até Trive, DCT Poços. Decola 10, direita, curva, Arbor, Elefa, 1935, 5011, transponder, Web 5811. Correto, chame pronto, no portão 4. É o Anauro 1, obrigado. Bono 072, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, Bono 072. Afirma, é a Dael, após Dael Leda, e aguarde a transição. Dael Leda, aguarde. 90 graus, 119, QNH 10014, utilizado pouso pista 10. Azul 4299, decolado aos 32, controle 199, decimal 300. Segue o TAM aí como número 2 aí? Afirmo, o TAM que está à sua frente, eu estou indo através de meia dúzia. Agora eu tenho que ligar o TAM. Tupi, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, bom dia. Contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Da El 360, livre das restrições. Só 3663, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251, alterna 13325, tá? 3663, muito obrigado. Escuta do solo? Na escuta. Ok, prossiga em frente e reporte antes da Juliette. Ok, prossegue, vai reportar antes da Juliette. 072. Na proximidade de 3859, com 141 a bordo, 4 horas e 30 e alterna galera. O TAM 3859 está livre ataque pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre em 18,6 e o ajuste a 1014, bom voo. Trip 5221, segue o TAM, ponto de espera 18,6 e o ajuste 1014, boa viagem. Web 5891, aguarde, temos duas aeronaves que vão movimentar no pátio, no setor. Aguarde instruções para início de pushback. Escuta lá, Dano, ouro. Golfo autorizado, ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto para decolagem, Mike Segura. Seguindo a companhia para o 23882. O voo no 072, observe o ATR da Trip, seguindo a aeronave da TAM. Após o ATR, está livre o ingresso no pátio principal, o gate é o 8, voo no 072. Ok, após a passagem do Trip, está autorizado o ingresso no pátio, por voo no 072, o gate é o 8, obrigado, senhor. Está no meu país. TAM 3304, mantém ponto esperando o 0. 3304, iniciou. 3304, continua a decolagem. Desculpa. 3. Um está autorizado, chamar a porta. Papa Romeu, Mike Serra Golf, autorizado a decolagem de pistão 7, vento 100 graus, 111 nós, que é legal no 014. TAM 3304, decolado aos 36, controle 119, decimal 35. TAM 3859, ali mantém pistão 0. Sem informação Juliette, destino Guarulhos, solicita autorização de tráfego, por favor. Ciente, a autorização é clearance e solo, frequência 121 decimal 9. 219, obrigado. Torre, o trip 221, ponto de espera. Ciente, mantém ponto de espera 5221. Trip 5414, contato radar 59 milhas sudoeste Salvador. Vou ir na proa de Mari, reporte para a descida. Trip 5414. No 4, na proa de Mari, controle Salvador, Mike Serra Golf, corredor Axé. Temporalidade já. Serra Golf, mantém as condições visuais de corredor Axé, reporte para a da Barra. Golf. Trip 5 2 21, após a rolagem do tráfego na cabeceira 10, ali mantém pistão no zero. TAM 3304, vento 1110, correção. TAM 3859, o vento 1110 graus 9 nós, autorizado a decolagem pistão 0. 1159. Bom fim, informo o tráfego 12 horas, a 5.5 milhas, mantendo 1000 pés no corredor a Sé, é um Bravo November 2, papá. No mesmo rumo. A 7 do tráfego tem o mesmo note queda. Vai entrar um pouquinho mais pro continente. Gol 1982, desce para 2000 pés, que nega 1-0 no 4, autorizado final LS, reporte estabilizado. 102.000, 1-0 no 4, reporte estabilizado, 92. O sinal é 6250, desce para nível de voo 050. 3859, decolado aos 39, controle 119, decimal 35. Bom dia. Trip 5414, desço para nível de voo 060. Libra 130 para 060, trip 5414. Controle TAM 3859, bom dia. TAM 3859, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da EL. Gente, 380, pode voar direto da EL ou Leda, 3859? TAM 3859, autorizado. Autorizado direto Leda, TAM 3859. Solo Salvador, TAM 3487. TAM 3487, bom dia, guarde a cópia para Guarulhos, é o número 2. Bom dia, aguardando cópia para Guarulhos. A informação Juliette está dando solo 219 indisponível. Ok, é a posição Clinet que está indisponível. A gente vai dar uma checada aqui. Obrigado pela informação. Graus 1-1 nós, que negando 0-1-4, autorizado a decolagem pistão 0. Azul 4299, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 3-1-1. Siga para o solo. Janeiro 3-1-1, solicita autorização de tráfego. Ok, aguarde um instante a cópia, o 6-3-1-1, previsão 2 minutos. E obrigado. Sol da barra, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, frequência livre para coordenação. Mike Serra Golf, frequência livre para coordenação. Sabe, 5811, 127, 4 horas, com. Ciente, táxi à direita, o 5811 da web. E...